abençoada seja. Quando chega o verão, que linda é noiva, ela vai casar, que linda é noiva. Se nos apocar, que linda é noiva, é dia de festa para as noivas de verão. Yeah.

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Acreditava em ti. Mentias para mim quando eu mais mergulhava neste nosso amor. Acreditei nesse amor, apostei nesta nossa paixão. Não sei o que sinto, eu juro não minto, sabor a traição. Não vou me arrepender. Eu vou encontrar alguém para o teu lugar. És tu quem vai perder. Não vou me arrepender. Eu vou encontrar alguém para o teu lugar. És tu quem vai perder. Não vou me arrepender. Eu vou encontrar alguém para o teu lugar. És tu quem vai perder. 10h37 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour Jérôme, bonjour chers auditeurs et auditrices. Une fois de plus, on est là jusqu'à 12h pour envoyer le meilleur de la musique portugaise et pas seulement. Hein. Et pas seulement, toutes vos dédicaces, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces, tous vos messages. Nous faire un petit coucou aussi, ça fait plaisir. Et puis surtout, la musique et encore la musique jusqu'à 12h30. Que dire d'autre? Qu'il fait beau dehors. Il fait beau, ouais. Il y a le soleil. Il fait beau. Être enfermé, mais c'est très bien. C'est être avec vous, c'est aussi bien. On vous apporte aussi de la chaleur dans vos maisons. Ah, ça fait du bien le matin d'ouvrir la fenêtre. C'est ça. Et quelqu'un qui a craché sur la vitre là, non, ce qui nous sépare. Ah oui. Ouais, je sais pas si tu. C'est quand ils mettent le. C'est l'entretien. Trop de nettoyage, tu le nettoyage. Ça, c'est quand ils mettent le désinfectant, ça. Ah, donc là on écoute Trio de Mille, c'est ça? Ouais. Et malheureusement, il y a les deux frères qui sont décédés la semaine, un qui est décédé dimanche dernier et puis l'autre jeudi. Alors, en espace de 3-4 jours, les deux frères de Trio de Mille sont décédés. D'accord. On leur fait un petit hommage. Un petit hommage à Trio de Mille. De dois cavalos fugindo. como que anda a procurar y un gran día de ella perdido. Andemos aventura como que anda a procurar y un gran día de ella perdido. Quando passa a caravana, Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre ciana. Então foi a nossa pequena homenagem ao trio de Mira que fizeram centenas de êxitos. Continuamos com Miguel Azevedo e ele vai nos interpretar a música Fazer Contigo. Vamos lá, dançar este zuca, este zumba, sei lá, vamos lá. Se tô nessa vida sem festa, não presta. Quem é solteiro não tem. Juntar a nós as amigas, trocar palavras bandidas, quando o passado lá vai. Olé, olé. Já no para a procura, começa a nossa loucura. Brindamos uma atração, lançar a mesma batida e de cabeça perdida. Eu canto esta canção. Nem caso feio, nem compromisso. Não lhe vou fazer nada contigo. Em caso sério, em compromisso. Jogar palavras bandidas, quando o passado lá vai. Olé, olé. Já não para a procura, começa a nossa loucura. Brindamos uma atração, lançar a mesma batida e de cabeça perdida. Eu canto esta canção. Nem caso feio, nem compromisso, mas esta noite vou fazer nada contigo. Nem caso feio, nem compromisso. Contigo. te deu as meias? Ó malhão, malhão. Quem te deu as meias? Foi o caixeirinho, ó tirim, tim, tim, tim, as pernas feias. Foi o caixeirinho, ó tirim, tim, tim, tim, as pernas feias. Ó malhão, malhão, quem te deu as botas? Ó malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi o caixeirinho, ó tirim, tim, tim, tim, as pernas tortas. Foi o caixeirinho, ó tirim, tim, tim, tim, as pernas tortas. Ó malhão, malhão, ó margaridinha. Ó malhão, malhão, ó margaridinha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. E aqui estivemos então com Cris Ribeiro e continuamos... Continuamos com Kim Barreiros e essa música foi pedida de Jérôme por sa maman, pour lui dire qu'il lui fait de gros bisous. Il lui souhaite un bon dimanche également pour nous et donc on lui souhaite également un bon dimanche parce que c'est un fidèle auditeur, il nous appelle tous les dimanches Jérôme. Donc on lui souhaite également un bon dimanche, merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel et on va donc écouter Kim Barreiros. C'est une chanson de son dernier album, si je me trompe pas. Eu quero um beijinho. Beijinhos e gosto de os receber. Quem me deu o primeiro beijo foi minha mãe ao nascer. Quando eu gosto de alguém, meu sentimento é beijar. Por cada beijo que dás, eu dou-te sempre a dobrar. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez.

aqui estivemos com esta dupla de música portuguesa, Tony Carreira, Ana Malhou, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, no programa do Telefone Toca. Continuamos com outro grande êxito. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime de plus en plus ce groupe. J'ai toujours aimé, mais Santa Maria, je sais pas, voilà. Oui, il y a quelque chose qui accroche. Et puis finalement, ils sont toujours là, toujours d'actualité. Donc, Santa Maria et au fouillé. C'est une chanson depuis le décès d'un des membres. Oui, ils sortent un nouvel album, ouais. Et donc c'est encore lui qui a composé ses musiques, si je me trompe pas. Ouais. On écoute Santa Maria. Novo trabalho então de Santa Maria. Continuamos com as novidades e agora vem aí também ele que faz sucesso mundial. Não vejo quem é. Música latina. Lucenzo. Ah, Lucenzo. Baby, teu cuerpo me mata. Mami, eu te quero para mim.

could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love is on my side. Love is on my side. Love is on my side. Maybe not tonight. It rains. I can feel it still running through my veins. I ran so fast I couldn't even run. I forgot where I belong. So my body on the dirty cold floor. Yet I. Ça rentre un petit peu dans l'oreille, hein, cette chanson Te Black Bamba au nom du groupe. C'est dommage, c'est en anglais. Mais ouais, bon, bah oui, pour représenter le Portugal. En tout cas. Mais des fois, c'est des choix stratégiques. Hein. En tout cas, c'est la chanson. Elle a été ex aequo avec Caroline Deslangues. Ils ont été ex aequo parce que c'était le public qui votait. Et après, toutes les radios du Portugal en. Donc ils ont été ex aequo. Après c'est ceux qui ont eu plus de voix par le public. D'accord. Et donc c'est le groupe qui a gagné et elle a été ex aequo. On écoute. Procura-me noutros braços, procura-me noutras casas e pede pelo meu abraço. Não se encontra duas vezes o que eu te dei. Há quem viva a vida inteira sem achar alguém que faça tudo. Procura-me noutras salas, procura por mim ao espelho, na dor que sentes e calas. Procura-me no silêncio, procura por mim depois, no rascado do teu erro, no que ficou de nós dois. Tudo quanto

foi Nádia Sameiro, Jesus de Nazaré. Agora continuamos com mais uma novidade. Saiu apenas há horas, ainda está mesmo quentinho. Ele chama-se Tiago Bandeira, é o filho do Rui Bandeira. Foi ele que, o que é interessante, foi ele que fez a letra e música desta canção. A primeira canção de Tiago Bandeira. Tão rápido entreguei-me sem saber. Disseste que podia confiar. Eu não vi o que ia acontecer. E todos me tentavam avisar. Esta foi a minha primeira vez. Eu não sabia que ia errar. Mesmo contando todos os porquês, eu vi-te como o primeiro lugar. Minutos podem ser como o mundo inteiro, mas eu ainda preciso saber se o que sentiste por mim foi verdadeiro. Como é que conseguiste desaparecer? Acreditei que tudo era perfeito e que tu eras quem dizia ser. Mas hoje eu percebo tudo e na verdade eu fui cego. Tiago Bandeira, ele diz não, é o título da música, e vocês dizem sim ou não, para tornar a ouvir esta música para a semana próxima, porque não? Agora continuamos com uma música que certamente vai fazer prazer aos nossos ouvintes e não só. Ah bom? Vamos ouvir. Ah, foi pedido de... É uma música que é alegre. É esta, Maria... Ah, Maria Mendonça. Oui, Maria Mendonça, vamos ouvir. Attends, foi... É do... C'est de José et de Élie, de Main-sur-Loire, pour la famille Cousin de Trénoux, pour leur souhaiter un bel apéritif. Voilà. On leur souhaite aussi également un bel apéritif. Attention, l'alcool avec modération. Salut à avec santé. Ce soleil, ça donne envie de prendre ça de la pierre dehors. Hein. On y va. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco dessa vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo. De você me ver assim e toca.

buscar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Bereta fica lírica, caixão não tem gaveta, dessas veias abertas deixa satírica. Nos pés do paranoide, esquizofrenia, toque. Dois pés na porta, pé de valsa e sinfonia de Locke. Só que antes que eu te soque, Little Richard Berry não é rixa, porém Elvis nunca foi o rei do rock. Somos só nós, eu e eu, a sós na ceia. Várias neuroses, uma só voz e o som na veia. Então me diz o que será, trouxe linhas com cerol, bala comigo no Ceará. Fecha o tempo sob o sol, se eu meto uma na têmpora sob a lua. Ladeira abaixo, o tempo é rei, eu subo a rua. Imaginação, memória, o presente. Passado e futuro existe não, se é que cê me entende. Meninos têm medo do escuro, homem tem medo da luz. Se perdeu o estado puro, onde está o jovem Bruce? Deus é mãe e ela é justa, meu bem. O tempo é rei, mas ela que ajusta também. Quebra um, dois, três, racha o crânio, amém. Me traz esses filhas de um puto que não vale um vintém. Eu e meu karma, qual dos dois é o mais cretino, enfim? Ó, quem diria, calmaria aqui no camarim. Mas meu compadre, que faz? O mundo tá no fim. Em cada frase que eu falo, tô falando de mim. Parça, tamo aí, quando isso passa, tô aqui. Preto, from hell do céu, entre João Pedro e Miguel. Ninguém assassino até matar alguém. Nem viciado até comprar de pino 10 notas de 100. Mas que o Covid foi o que eu vi de covarde. Sobrando o ego no feed, faltando amor na cidade. O certo é o certo, mas certo é o estrago da escolha. Vai parar de fumar esperto, dá um estrago na encolha. Verso na sala, lá fora come a bala, ninguém socorrendo. Hoje geral dorme aqui no corredor. Verso na sala, lá fora come a bala, eu tô correndo. Black não dorme aqui, sou o corredor. Deus é mãe e ela é justa, meu bem. O tempo é rei, mas ela que ajusta também. Quebra um, dois, três, acho o cano e amém. Me traz esses filhas de um puto que não vale um vintém. Eu e meu karma, qual dos dois é o mais tetinho, enfim? Eu e meu karma, qual dos dois é o mais tetinho, enfim? Eu e meu karma, qual dos dois é o mais tetinho, enfim? Eu e meu karma, qual dos dois é o mais tetinho, enfim? Encontro-me perdido. O fumo da

intenção. Só de ouvir o teu nome tá no teu coração. Todo mundo avisou, mas era sempre em vão. Não posso curar quem não tem coração. Nem que foste no topo e tiraste no chão. Mas o karma acordou-me e ganhei a noção. Hoje eu vou tirar a noite só pra mim. Tiro o resto da tua vida mesmo só pra ti. E pra te dizer a verdade, eu vou mudar de cidade. Mas aqui pra mais aqui. Foi do teu jeito que aprendi a ser assim. Hoje sou eu que pede a porta só pra mim. E aquela cara que tu falaste, não pensaram na amizade, deixou o ringue dela aqui. Tô na minha, boy. Vou atender, tô na minha, boy. Não quero saber, e tu nunca vai poder ver. Mas só não me tentes ligar. Tô na minha, boy. Vou atender, tô na minha, boy. Não quero saber, e tu nunca vai poder ver. Mas só não me tentes ligar. Agora já sou mais um conhecido. Mas passa, tu queres mesmo estar comigo? Drop o kit, meet and greet, nice to meet. E esse kit tem mais people aqui pra falar comigo. Agora fica a olhar pra mim, agora fica a olhar pra mim. E vê que sou demais pra ti, mesmo que não queiras. Hoje eu vou te dar a noite só pra mim. Tira o resto da tua vida mesmo só pra ti. E pra te dizer a verdade, eu vou mudar de cidade. Vai ser tempo a mais aqui. Foi no teu jeito que aprendi a ser assim. Hoje sou eu que pede a foto só pra mim. E aquela noite tu falaste, não pensava na amizade, deixou o brinco dela aqui. Tô na minha, amor. Tô na minha, amor. De mesa em mesa, eu tomando cerveja porque ela não me quer. Hoje é mais uma sexta-feira que eu tô dando bobeira por causa dessa mulher. Quem me ligou não foi ela, foi uma amiga dela dizendo que ela me quer. Mas quando eu encontro ela, bem cheia de história, nem a rainha do mulher. Por isso que eu bebo. Às vezes nem lembro aonde eu moro. Por isso que eu bebo até me acabar. Até o garçom tá mandando eu parar. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro. Às vezes nem lembro aonde eu moro. Por isso que eu bebo até me acabar. Até o garçom tá mandando eu parar. Seneto e Cristiano. De bar em bar, de mesa em mesa, eu tomando cerveja porque ela não me quer. Hoje é mais uma sexta-feira, eu tô dando bobeira por causa dessa mulher. Quem me ligou não foi ela, foi uma amiga dela dizendo que ela me quer. Mas quando eu encontro ela, bem cheia de historinha, é a rainha do me quer. Por isso choro, às vezes nem lembro aonde eu moro. Por isso que eu bebo até me acabar. Até o garçom tá mandando eu parar. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro. Às vezes nem lembro aonde eu moro. Por isso que eu bebo até me acabar. Brasil y Puerto Rico. Minha alma